bom dia, objeto 6749. Informação Eco, posição 02, Guarulhos, nível 340. 6749, autorizado Guarulhos, 340, via Peruísque 58, corrigindo 50. Decola pistão no 0, direita da Euleda Bidev. Controle 119.8, transponder 5122. Autorizado Guarulhos, via 340, via Hospital Peruísque 50, decola pistão no 0, direita da Euleda Bidev, transponder 5122, controle 7198, objetivo. 6749. 6749, Bom dia, 358, nome de informação é RQ 03 para Goiânia, 340. Vigete, confirmando qual a matrícula? 589. O 589 confirmando, é para Confins. Confirmando Goiânia, 340. Tem aqui 589 para Confins, só um minuto. Tá na escuta? Que meu sistema consta para Goiânia o 5808 e a UBT dele é 0732. O FGS 5896 para mim consta como Confins. Eu vou apontando aí o 5896 e agora é Confins. Goiânia após Confins. Afirmativo, ciente. Então só vou procurar uma CHG. Um minuto, não tem escuta. Leve 5896, tá na escuta? Eu já contatei o Centro Recife, o plano de voo, e eles não têm nada que diga que o 5896 vai pra Goiânia. Mas eu tô sem contato com ele. Gente. O UBT 0732. Ainda não está no meu sistema, deve estar aparecendo. O senhor vai copiar como sim para Goiânia, confirmando, 5808. Afirmativo, direto de Goiânia. Gente, então eu posso cancelar o 5896? Negativo, eu estou em contato com a gente. Gente, então eu vou mandar escuta. Quando aparecer o web 5808, eu chamo. Do objeto 6749 na 02 para o prospeccionamento. 6749 autorizado, chama táxi. Chama para o táxi na 749. Para o táxi, objeto 6759 com 123 no PAB, 4 horas até na Galhão. 6749, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 90 no Uno. Ponto de espera pronto, chama 2... Chama vocês mesmo, objeto 6749. Webjet 5808, tá na escuta da torre? Escuta 5808. Copinha? 5808, autorizado Goiânia, 340, via Perzulu 17. Decola 10, direita, gole, transição ofício. Controle em 119, decimal 8, transponder 51136. Autorizado Goiânia, 340, Perzulu 17, decola 10, curva direita. Gole ofício a saída, transponder 51136, controle 119, decimal 8, da 5808. Transporte 5136? 1136. 5808, chama pra puxacionar. Maragrafa.